Nossa, bota, só pra te terminando já, fazer umas perguntas mais falando de você mesmo, da tua vida, pá. As perguntas simples, tipo, como é que foi a sua infância, assim? Puta, eu queria tacar, mostrar pra galera. Eu queria mostrar pra galera que é o seguinte, na minha infância, como eu gostava muito de música, e minha mãe saía pra dar um trampo, e meus irmãos, um ia roubar, o outro ficava andando que nem doido pra lá e pra cá, nas caminhadas, comendo umas biates por aí, eu era o menor de casa, e eu sempre gostei de rap. E eu vi o mundo, a verdade da crua, na minha cara, né, meu porra? Minha mãe solteira, trabalhando pra sustentar três caras, homens, né, que hoje só é dois, porque um, o mais velho que eu, um ano, faleceu, né? E eu tinha aquela vontade, eu vi esse apesar de eu estar vendo aquela coisa, aquele transtorno todo, eu via, eu sentia que era o seguinte, cara, eu tenho vontade de cantar, então eu vou ouvir um rádio, vou pedir um rádio pro vizinho. E eu tinha vontade de ver aquilo tudo, me motivava a gostar de música e gostar menos da violência. E mesmo assim, da minha induzia, fui a vender um qualquer coisa para me sustentar, pra passar pelo crime, e hoje minha volta por cima com fé em Deus. E tô aí, o rap me resgatou, o rap me salvou. Pode crer. E como é que é hoje em dia a tua família, Sabota? Você tem filho? Como é que é? É, tenho três filhos muito lindos, a Larissa, o Anderson, a Tamires. Quantos anos? A Tamires vai fazer 8, o Anderson fez 9, fez 10 anos. E a Larissa vai fazer 5 aninhos. Agora, falando dos teus trampos, Sabota, como é que foi pra você trampar com o cinema, mano? Você conheceu aí a rapaziada, como você conheceu foi o primeiro o Beto Brant, depois veio o lance do Babenco, né? É, porque o cinema foi uma novidade, abriu as portas pra mim, e foi muito bom, porque no cinema a periferia vai poder se conscientizar que a grande tela é a denúncia, que é a denúncia mais rápida, tá ligado? E amigo sai, pelo que fez, os homens vão atrás. Pôr a mão no fogo pela lei, não jamais. Sistema cão, mandou meu irmão e vários pro Jai, deixando tantos por aí. Tristes, infelizes, não quero comentar, mas vi. E o que vi, não quis, não deu pra interferir. Somente redimir, é o fim que está por vir. Não desacredite, é o apocalipse. É o pastor, o herege, finado Xó. Morreu metendo cano, aquele tinha febre. Caba da peste, aos 17. Da Odessa, ficou no decanato. Comento fato até hoje, relato com nonato. Humano, sujeito e bem conceituado. De boa, João, tô sempre moringando e sei que vou além. Faz fraternidade sem tirar ninguém. Mas pode ter certeza, respeito é pra quem tem. Pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Pra quem tem. Pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Pra quem tem. Pra quem tem. No cinema a periferia vai poder se conscientizar que a grande tela é a denúncia. É a denúncia mais rápida, tá ligado? É via expressa. Via expressa.